da unidade 04 da TIM Chimatenho 050. Força aérea 2704, desça para 3 mil pés, altímetro no 015. Força aérea 2704. Para 3 mil com 1015. Voo no 397, chame Recife 1288, alterna 2064. 288-264. Oscar Serra Mike, chame Recife 1288, alterna 2064. 288-264, obrigado. Voo no 983. Restrito no 340, chama Recife em 1288, alterno 2064. Tanto aí, a doa, boa. Quantia, tanto aí, 396, passo 2230 para o 90. 396, desce para o nível 060, sem identificação, chegada a Cali. Chegada a Cali, 060, tanto aí, 96. Contando Salvador, o guardião pode chamar a torre, tá visual com o campo para retorno. G02, torre, no noite, decimal 30. No noite, 30, grato. 02. 396, está precisando da LF, cabeça viva. 396, chame torre, no noite, decimal 30. 23. Controle, bom dia, WebJet 6726. WebJet 26, contato, radar vigilância, super nível 330, saída Aron. Ok, para o 330, saída Aron. Web 6726, poderíamos voar direto na cabeça? Negativo, mantenha a saída. Voo no 260, desce para 2 mil pés, ajuste no 095. Definitive, 2,000 feet, go 1260. That's correct, 2,000 feet clear, LS, Yankee runway 28. Could you inform me if the runway operates full extension? Runway, it's all available. Thank you. Papagolf na proa 90. Oscar Papagolf, curva à esquerda, proa 340. Esquerda 340, gol. Bono 765, reduza para 2109. Reduz 2109 no 765. Controle o 193. Tem para controle? O gol 1983 após Eval, o que deve? O 93 chama Recife. Frequência 126.85, alterno 25.45. 126.85, 2445. 125 a segunda. Bono 765, desce para o nível 040. 040, 765. Alfa Papa Golf, desce para 2 mil pés, ajuste 1015. Golf. Bono 93. 3196, redução para 2209. 3196. 2209, 396. Controle, gol no 983. Gol no 983, prossiga. Negativo contato com o centro recife. Poderia confirmar a frequência? 128 decimal 8, alterno 26 decimal 4 ou 133 decimal 25. Ok, obrigado. Ótimo, Papa, Papa Golf, para necessitar localizador, esquerda, proa 310. Atinge, mantém 3 mil pés, 2704. Salvador Control, go 1260 on localizer. Go 1260, complete. I land final pro, contact now Salvador Tower, 118.30. 118.3, go 1260, have a nice day. Thank you. Patango, Oscar Papa Golf, esquerda, proa 300, autorizado ILS. 300, autorizado ILS, Golf. Continua pro, stand by, runway indicated. Stand by, go 1260. Então, 3621 no livre decolagem, pista 28, 240 com 10. Alinhar e decolar 28, TAM 3621. 896, autorizado táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Correção, desconsidere, prossegue Alfa, Índia, portão 02, o TAM 3896. Alfa, Índia 02. Frente 737, só frente 12 horas, meia dúzia de milhas, 6.5 milhas à frente. Brasil, em 1.26, é igual a turbulência. Gente, tem condições de continuar na aproximação? Na categoria média, tá agora 6.7 milhas à frente. Boa, tio, obrigado. 767-26, chame Centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterno 25 decimal 45. Sim, Recife, 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, obrigado, bom dia. 727-04, duração para o sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite localizador. Está reautorizado para 2 mil pés, ajuste 1-0-5. Esquerda 020 para 2 mil, limitado pelo localizador, 1015, ajuste. Afirmo. No localizador. Alfa Gol, complete o ILS, chame torre em Salvador, 1-8, decimal 3-0. 3-0? 1-8, decimal 3-0. Obrigado. Não tem interferência com a outra no tráfego, se conta na outra. Filma, tem um tráfego aqui na CUTA, final da 2-8, ok? O Guardião se decolar comprou a norte inicialmente, aguardando para cruzar o campo, o eixo da 28. O Guardião aguarda então aqui na Oscar, o pouso da aeronave. Filma ativo, já está na curta final, só mais um instante, Guardião. Aguardando. Firme o POB, alternativa e autonomia. 03 pessoas a bordo, com 3 horas e 55, alternando o galeão. Master Top 9847, autorizado táxi à direita via Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf, quando lá torre 118 decimal 3. Torre, Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, final da 28, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Oh. Guardião, livre decolagem, com Pro do Axé, 240 com 10. 240 com 10, Pro Sul, Guardião 02. Tá bom, galera. Two, six, zero, guarded for two, left, 121, decimal 9. Left, 12, decimal 9, for 1260. 198, Vicente da Serra. Senhor de Guardião, afastar no Axé, chame o controle 19-8 novamente. O Axé, chamaram o controle, está 19-8, Guardião 02. Comando Azul 4106. Afirmativo. Sim, chegada a Carlos para o nível 060, sem identificação. Identificou, chegará a para o 060, 4106. 0704 para o localizador esquerda, proa 290. Está autorizado o ILS. Esquerda 290, está autorizado o ILS. 1765, desça para 3 mil pés, ajuste no 05, ainda força de vetoração para espaçamento do contrato, estabilizado na proa 70, 070. Desce 3 mil na proa 070 com 1-0-5 no ajuste igual no 765. Controle, poderia confirmar para o 4106, a pista está interestada, 1200 metros. Negativo, pista opera normal em toda sua extensão, ILS Yankee Full. Obrigado, 4906. É o 3621 no Chame Centro Recife, frequência no 28.8, alterno 26.4. 288-264 com Recife, 3621, bom dia. Okay. 765, desça para 2.000 pés, ajuste 1.015. 2.015 no 765. Controle Salvador, Guardião 02. Bom, no 765, localizador esquerda, proa 3110. Autorizado, ele é, chama estabilizado. 3110, chama estabilizado, 765. Guardião 02, corredor Axé, reposta através do farol da barra. Em patrulhamento, repassará, farol da barra, Guardião 02. 983 do CIS. 50, 139. 3196, desce para 3.000 pés, ajuste no 095. 3.000 pés, 0.539. O Delta decolou aos 45, 1935. 1935, grato. 198, Mike Eco Delta, corrijo. 198, Mike Eco Delta. Torre de Salvador, cordial, bom dia, Força Aérea 2704. 2704, continua aproximação para 28, vento 250 com 10. Aguarde autorização de pouso. Tá prosseguindo, 250 com 10, aguardando autorização de pouso. Mike X Juliette, aciona identificação, mantém nível 090, chama o ponto de áudio descida. Chegada é a CARI. Papa Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. Preciso encontrar os visuais, atendendo o tráfego do Guardião 02 nas proximidades, fazendo patrulhamento. Reporte 15 milhas fora. Contará 15 milhas fora, Mike Eco Delta, ciente do tráfego. Da 3196, reduzido para 1709. 1709, pode descer para 2.396. Autorizado 2.000 pés, redução para 179, ainda o número 3 na aproximação. 2.000 pés, redução para 179. Localizado, localizador, agora 765. 765, chame Torre Salvador, 18 decimal 30, tenha um bom pouso. 3, bom dia. Mike, é que Juliette, controle. Salvador, agora 765, estabilizado no ILS da pista 28, bom dia. Bruno 765, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso na 28, o vento 250 graus, 109. Aguarda autorização, ao Bruno 765. O Fosséria 2704, autorizado pouso na 28, 250 com 109. Teve pouso na 28, 2704, copiado vento. Salvador, marca top 9847, ponto de espera, pista 28, pronta. Gente, mantém o ponto de espera, o Master Top. Mantendo, ponto de espera, marcha 9847. Papa Golf, no solo aos 48, parte 5. Bom dia. Ciente, chamando ponto de ordem descida, sua identificação. Bravo que Luiz que aguarde. Doutor, o Gol 765, informação a respeito de um tráfego aproximadamente 3 milhas e meia a 1.000 pés abaixo. No 765, afirmativo, tem um tráfego à sua frente, ok? É um caravan na aproximação da 28, tá uma milha agora da cabeceira. 7. Vai ter condições de aproximar no 765? Tá aproximando, agora no 765. É que pela velocidade aí eu acho que vai ficar bem apertado, ok? Informe caso necessário para remetida. 7, agora no 765, forma lá. Que Luiz, que confirme Vera Cruz, vai a mil pés? Afirma. Confirme o pátio, a pista que decola? 0328, Sobrado. Escuta. O guardião tem intenção de abandonar o litoral, é escrito a 500 pés, sobrevoar um setor de Simbra. Continua através de Simbra, ou a 500 pés, só está autorizado por seguir. O guardião 02. Autorizado, através. Para prosseguir no táxi. Esquerda de imediato, vai aguardar na alta para cruzamento. No 765, o tráfego da livrando a pista agora, 250 com 10 livre pouso. Prossegue pouso agora no 765. Que pronto, copo? Bravo que Luiz, que autorizado Vera Cruz, mil pés, decolando a pista 28 com curva à esquerda, corredor axé, frequência do controle 119.8, transponder 0143. Autorizado Vera Cruz, mil pés, decolando a pista 28 com esquerda, transponder 0143, controle 1993. Bravo. Controle 119.8 e vai via corredor axé, linha do litoral, ok? Bravo que Luiz, correto no pátio 3, livre acionar, chame pronto para o táxi. Acionar, 121.9. Esquerda, 219. Também reduza para 1809, desce para 2000 pés, autorizado ILS Yankee, pista 28. 789, descendo para 2000, autorizado LS aqui da 284-1906. 3196, complexo de aproximação, chame Torre Salvador, 1-8-3-30. 330, obrigado, 39. 109. Livre decolagem, Master Top, 9847. E Salvador, bom dia, 3196, atualizando LS. 3196, continua a aproximação, aguarda a pista livre, tem um DC-10 iniciando. 3196. DC-704? DC-704, afirmativo, mantendo a Delta. Será? Controle Mike Echo Delta, 15 milhas fora. Mike Echo Delta, seu chamado de pouso. Da presente mais 15 minutos. Sente o Mike Echo Delta. Frequência livre para coordenação, sem tráfego local conhecido ali reportar. Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá a torre 118.3. Utilizado o táxi aqui no Alfa, até o ponto de espera da 28, camarada 283, bravo. Paulo Salvador, Papa Tango, Oscar, até o quilo? Meia autorizado o pouso, 250 com 10. Informo que após o pouso deverá evitar o taxiway. Delta, o que tem um tráfego mantendo posição na mesma? Na taxiway Bravo. E após retornar para o pátio 5 somente, o Oscar Hotel Kilo. Tem sua posição no pátio 5? Afirmo. Livre acionar, chame pronto para o táxi, o Oscar Hotel Kilo. Livre acionar, passa para o táxi, o Oscar Hotel Kilo. Localizador da 28406. 28406, comece aproximação, chame Torre Salvador, 198, decimal 30. 18830 com a Torre 4106. O 4106, continua a aproximação, aguarde instruções. 06. No solo ao 55-1219, solo para prosseguir. 19, o cara não está livre, o cruzamento. Iniciando. Fez 196, autorizado o táxi via Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia, portão 01, 319. Gente, bom dia. Quando solo? 2704 da Força Aérea, pátio militar, levou agora hotel. Gente, Força Aérea, frequência livre. Paulo Oscar Hotel Kilo? Oscar Hotel Kilo, prossigo. Acionado 03 a bordo, pronto para o táxi Oscar Hotel Kilo. Táxi, reporte para o cruzamento da 1735. E o táxi vai passar para o cruzamento da 1735, Oscar Hotel Kilo. Salvador, bom dia. Bravo, querido, que mantendo a porta de espera da 28. Sim, de manter a ponta de espera, tem um tráfego autorizado pouso. Após o tráfego da Azul, ali mantém. Após o tráfego, ali mantém o Bravo, querido. Cruzamento da 1735, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, autorizado o cruzamento após Quebec, Mike e Lima. Reporte para ingresso no pátio principal. Quebec, Mike Lima, vai reportar para a base principal Oscar Hotel Kilo. Controle na escuta do Papa Papa Mike Eco Delta. Na escuta, Mike Eco Delta, prossiga. Ok, estamos no retorno de Manaqui. Devido às condições meteorológicas, temos mais 10 minutos para todos. Deixa como é que é, Eco Delta. Reporte passando através de Pituaçu. Juxa é 1015. Já estará passando através de Pituaçu, está 1015 o Mike, Eco Delta. 41106, no solo aos 59, vai liberar a esquerda na Charlie, mantendo posição, aguardando instruções do solo, 121 decimal 9. 06. Alô? Mike Eco Delta, prossiga. Vai fazendo o que? Vai procurando uma direção de identificação. Nada de Salvador. Gente, você está livrando novamente a CTR de Salvador. A frequência está livre para a coordenação com o tráfego local. Caso não. Tem que retornar, informe o controle. .250 graus, 1.09, autorizado a decolagem. Livre decolagem, 28, com Bravo, Kilo Whisky. 06. Aqui é com Delta, controle Salvador, câmbio. Hotel Kilo mantém a Taxiway Lima, vai observar uma aeronave da Azul, um Embraer da Azul, vai parquear no portão 09. Após o parqueamento da mesma, está autorizado prosseguir o táxi até o ponto de espera da 10. E mas eu esperar o parqueamento da nave da Azul, Oscar Hotel Kilo. No litoral chama 119.8 controle para prosseguir o Bravo Kilo Whisky, bom voo. 119.8 para prosseguir o controle, Bravo Kilo Whisky, obrigado. Controle operador, bom dia, Papa Tango, Bravo Kilo Whisky. Papa Tango, Bravo Kilo Whisky, prosseguir condições visuais, o nome e o pé, reporte no através do farol da barra. Mike Eco Juliette, desce para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado, LS Yankee, pista 28. Descendo para 2000, autorizado, LS.